já por dentro das duas horas de Orelha Extra, apresentadas por mim, Fernando Cabrita. Bem-vindos sejam e começamos da melhor forma com aquele que é um dos nossos discos favoritos deste 2011. É o último trabalho para a formação White Denim, chama-se D, que para nós é inicial de delicioso. Começamos precisamente com dois temas, Burnished e At The Farm. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, como subtítulo, à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar, no Brasil, e ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. E continuamos também com uma das nossas lendas, muito, muito aqui do nosso coração, está de regresso, disco de edição muito limitada, Robin Hitchcock. Just a speck in the mirror on a light blue afternoon, and that speck's getting bigger. Grandes nomes da música das Ilhas Britânicas de pelo menos os últimos 30 anos e aqui para nós continua muito criminosamente ignorado. O Sr. Robin Hitchcock, este é o seu último trabalho, tem o nome de uma pequena cidade na Noruega, Tromsø, Kaptein, precisamente porque os noruegueses gostam bastante de Robin Hitchcock e ele nestes últimos anos tem por lá passado algum tempo em espetáculos ao vivo. Quando referimos que a edição limitada é especificamente em relação ao álbum vinil, esse está esgotado, o CD ainda está disponível na mesma editora que lançou o disco a Hype City, editora norueguesa, e também no sítio do músico Robin Hitchcock. O tema por aqui em apresentação, mais seguirão em próximas emissões, Light Blue Afternoon. Para continuar agora, o verrinoso e politicamente incorreto Doug Stanhope, é ainda o CD-DVD gravado em Oslo, Burning the Bridge to Nowhere. This is the biting social satire of Doug Stanhope. Stinkless pussy jokes. I don't care anymore. I don't give a shit. I have nothing else to yell about. I've spent like almost 20 years now just yelling about everything that's wrong with the world, and I just want to do fucking pussy jokes now. I don't... Like, everything I care about... When you're angry and yelling about shit, you have to have a strong target. If you're I'm angry, I'm fucking railing against society and religion or civil rights. If you're talking about an issue like that, people go, oh, he's very passionate. He's an impassioned orator. He cares. But if you just have all that hate and nothing, no outlet, you're just bitching about fucking you can't get a good pizza. You just look like a cranky old cunt. And that's where I am now. All the shit that annoys me is just like Jerry Seinfeld boring stuff, because I have a pretty good life. But I still have all the hate. No, sound like a broken record repeating shit I've talked about before, and now I just hate... what's up with the airlines, people? Yeah, what's up with them, Jerry? Oh, Seinfeld shit, and I'm fucking outraged. I think that's why I hate observational comedy so much, because there's no passion. There's no fucking rage in it. What's up with that? I don't know. What's up with the airlines, Jerry? Who's responsible? All that bullshit security. I fucking hate it. Put your seat in the upright position. What's the matter? Who do we kill, Jerry? There's gonna be somebody. There's gonna be someone responsible for that. Let's find them and burn down their tool shed. Let's kidnap their kid, Jerry. Who the fuck do we... Nobody? Nothing? We do nothing? That's your comedy? You just notice and move on? You ever notice? Yeah, I fucking notice I want someone dead. And then I look like some kind of fucking crazy person for being irrational. But it's not irrational. I sit on airplanes and I'm biting my tongue. This is stupid. They're doing announcements. Remember, smoking is illegal on flights. And I go, I know, it's been 25 fucking years. Why do you say this? There's a lot of shit that's illegal. Why is that when the one you're going to... It's been fucking... How long are you going to do this? It's like if I got on a bus in the States today and they said... according to federal regulations, colored people can now sit wherever they like. I know! It's been half a century! How long do you keep saying this? But you start yelling about stuff like that and you look like a crazy person. But all that small minutia shit is irritating as fuck. And I just want to kill a lot of people. I think way too much about killing people. I go into like a trance. Someone will annoy the fuck out of me or something will bother me. I just sit there stewing about how to kill them in like very intricate ways. And my imagination's like Saw movie kind of murders. Where you just see, you're doing a show and I'm on autopilot and I'm just saying the words. And then everyone's laughing. And then you see one faggot with his fucking cell phone camera. What the fuck? What are you doing? You're here live. Why the fuck are you filming this? You're already here, for fuck's sake. What, I like to go to live shows, but I really prefer to watch them later on my laptop. Put your fucking camera away, you stupid fucking tourist of life. It's a whole generation of shitheads just filming every fucking thing they do. I'm gonna film my entire life and watch it later. I need a document, the proof that I've left the house. You fucking asshole. I used to enjoy comedy so much more because I could be completely honest. I'd go out on the road and I'd have fucked up experiences and shit I wouldn't tell anybody else. I'd tell you, because you don't know anyone I know. Like, I fucked some whore last night. I got a skank fucking prostitute down in the fucking needle exchange district where I'm staying. And my girlfriend, she's not gonna, you don't know my girlfriend, I can tell you. I'd do some illegal shit, I'd tell you on stage, but I can't do that anymore because there's always one fucking faggot with his cell phone camera, some prison snitch, low-rent Zapruder. Film everything. My girlfriend's sister's a fucking idiot, insane person. I got a great story about her, and then I tell it, and the next day on YouTube, some shithead, Doug Stanhope, girlfriend's sister is an asshole. And then my girlfriend's sister is, yeah, my sister dates a comedian. He's Doug Stanhope. Let's look him up on YouTube. Here's the, what's this transvestite hooker? And then there's Banana Lady. Wait, what's this one? Doug Stanhope's girlfriend is a fucking crazy asshole. You ruined my life because you get a fucking film everything. It could be the apocalypse. The fucking Armageddon coming down and shitheads said, get my cell phone camera, baby. It's the end of the world. I'm going to put it on YouTube. I'm going to get a lot of hits on YouTube. I am a fucking complete tourist. And I see that guy with the cell phone camera, and then I just stop on stage. And it's a long, awkward pause while I think about killing him in the most fantastical ways. That guy should be impaled on a spinning dildo in a straitjacket, upside down. And the only way he can keep the dildo lubricated is to drink castor oil out of a large rat feeder. So he shits himself greasy to keep that dildo lubricated. Because if the dildo ever goes unlubricated, his asshole will start to stick to it. And then his whole guts will spin out of him like cotton candy. And people will go, Doug? Doug? What? You're on stage. Oh, yeah, sorry. Were you thinking about killing people again? Yeah. I used to have solutions in my act. I'd find a social ill of some kind and I'd rail about it, and then I'd have a solution to that problem, and I'd throw a fist fuck joke in the middle to make it all fit under the umbrella of comedy. And now I just have, fuck it, let's just kill a lot of people. I hear stories about mass killings and shooters, and I aspire to that type of cowardice. And I always blame the victim, too, because all those shootings always happen in places that suck dick. They sucked anyway. It's your fault for being in places that suck. Workplace shooting, school shooting, church shooting. Well, you shouldn't have been there anyway. That place sucks. Stay places that are fun. You never hear about... There's never any titty bar shootings or go-kart track massacre. Stay in the fun zone. That's where you're safe. Going to Finland next. I've never been, but I really look forward. I'm really excited about it because what I found out about Finland is it's always in the top most contented countries and they're always in the top most suicides. And I understand that logic. Quit while you're ahead. If you've had a great life, starting to get into the gray years, fucking cash out while you're ahead. Any gambler knows over the long course of time, the house always has the edge. So it's like fucking having a car that's run great for 300,000 miles. Now you know shit's gonna start falling off. Why not junk it right away? I could have left that joke out. It'll work better in Finland. Maybe. I don't know. I'm just kind of... I think I'm done. It's just... You go... fucking this death cough. How long are you going to fucking live? Jesus. How long can I keep doing this? You wonder... Why is he filming a... show in Norway? So I'm washed up. You guys get everything 10 years after it was popular. And I'm here. I'm going to have to keep moving east. Hey, Brian, how about countries where they have English as a third language? Maybe we can make a living there. Latvia? How about Latvia? Estonia? Fucking Myanmar? Come on. We can keep cranking out a living doing this. Com muitos cigarros e cerveja à mistura, o comediante norte-americano em Oslo, Burning the Bridge to Nowhere. Desta vez ficamos com Strong Target, Spinning Dildo, Go-Kart Track Massacre e Suicide in Finland. Não se esqueçam também que sempre no primeiro fim de semana de cada mês surge por aqui Ondina Pires com o Vox Hertz. É já daqui a pouco. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the land looks? See how it on my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Deal. For real. Yo, it's L-Matic. Shouts out to the homie Nine, son. Words from the wise one make both your eyes run. Red with blood like Coco, you Barry. You barely throw jazz with your vocab, you Larry. My punchlines knock niggas the fuck out. To earn block figures, cop triggers and duck droughts. The flyers, and I ain't just being biased. In Hebrew, El-Zias, one with the messiahs. You just a virus, a fucking disease that affects geese. Your techniques ain't nothing to sneeze at. I'm much sicker, I crack the seal on a Dutch sticker. Split the blunt, roll it back up and lick the front. The road a classic, to bury you below your casket. Picture that like it's photographic. Fuck your chain with your logo crafted. You just a follower. Your mother shouldn't have had your ass. You should have swallowed your life. Bottles of pills to overdose. Only to leave you comatose. To wake up as one of Jehovah's ghosts. I've been mean since the age 16. For long range, can rearrange if we exchange 16s as bars. Spitting bars, I'm on a level with the stars. Devil trying to tempt me with the bezels in the cars. But I'm too swift with the true gift. I knew if I put a line down, you'd sniff. Blue spliffs in the park, seeing gun sparks. Niggas running from the narcs. The animals that bark, it's more crazy than a picture by Martin Scorsese. Instead of y'all starting wars, praise me. Fuck y'all. rappers, some monkey flip on, gorilla stomp on. I'm out here with the dealers pumping, the killers dumping. Dead bodies in Lake Michigan and shake. Fishermen, pimps turning the pastures to fake. Bishops in the churches, and prophets determine on what you purchase or who you merchants. A week ago, ducking from searches and police raids. The crease grades, someone deceased made the front page. The priest prayed, he went to heaven, but the beast stayed. Now it's a war, and flowers for more. Funerals, you see who's soon to go a few hours before. It's just the same story. They're cutting more keys with someone ODs in the same building on the same story. It's that ruthless, drug addicts, toothless, turned doofus. Responsible for how the waste the youth is. Who run up in your shop and steal. Popping pills at a house party with a hood rat. Copping feels, fucking raw. Mentalities like, fuck the law. Nowadays, niggas buck when they woulda. Snuck your jaw in the city of schemes where money is power. And shots go off at the funniest hours. Now it's breaking news. It's best that you stay awake to snooze. They taking lives or they taking shoes. I jot it down like a Meister Hughes and paint a picture in my good book that's full of verses. That ain't a scripture nor front of religion. Judges putting it under the prison. Them shorties streaming they riders, but ain't none of them driven. I try to school them cause they dropped out. Once they popped out, the pussy they mad because they pussy pops out. Now they a bastard. Life could be fatal when the hazard from the cradle to the casket. I'm rightfully raised around a life of crime. Stitches dropping dimes, I think of rhymes. When I'm in a Detroit state of mind, state of mind. Detroit state of mind. Detroit state of mind. Detroit state of mind. Yo, we having dreams that I'm a gangster. Sipping no bottles of rosé. Chilling with my out of town connect named Jose. Trying to hustle for more pay. Police in my doorway. I never have my head in the clouds cause they can go great. And that ain't my forte. So fuck a job of who I stuck and robbed just the other day. Who's listening to what they mothers say about finishing school to get they GED. But crackheads is trying to sling a HDTV for rocks and snort. The fast life is why the time on your clocks is short. Even the shorties pulling glocks from their boxing shorts. Rap sheep you so long that it shots the course. That's why we call the murder city. Tipper stripper than you can burn a kitty. Bad boys before we heard a ditty. Word to Maserati Rick, Demetrius Holloway. And those who celebrate by busting guns on a holiday. Happy to see another year in the begin. We're told to watch for enemies that pretend to be friends. They hit you with the setup. I seen it all with my own too. The hood is like a glass house. The devil throws stones through. Many are stressed off the henny or sex. Maybe because the city's built above where Indians rest in peace. Police found a cease, his hair raising like Khalees. D-boys hot and working they fleece. A bubble geese, I knew this fly chick. Pretty ripe, she was my type. That crack shit wasn't hype, she fell in love with the pipe. She had dreams, being the next D-Ross. Or the Supremes, overdosed in the lot. Between the plot and the schemes. Skinny. Detroit state of mind. Detroit state of mind. Detroit state of mind. Congratulations, brother. Finally bringing it to fruition. Hellmatic. Been a long road since I hollered at you over in Europe about 3 years ago. Like, hell, man, you need to just remake Hellmatic. It only makes sense. You know what I'm saying? Hell's Eye, Hellmatic. This shit came out miles beyond what I thought it ever could have been. I'm very proud, brother. Classic fucking project. Let's keep moving on to the next one, man. How is your boy, man? Peace. O excelente rapper de Detroit, aqui numa recriação e adaptada à sua vida pessoal do grande clássico do hip-hop editado em 1994, Illmatic, e pertencente a Nas, e no caso é uma mixtape em edição própria do músico e disponível no seu sítio da internet e intitulada Illmatic, Elzai, com os temas de Genesis e Detroit State of Mind, House Shoes Shout. E para continuar, já há algum tempo que por aqui não soavam. Wild Beasts, do muito recomendável último trabalho, I find you hidden there, a very Smother. Of the deep, wayfish as a widow, and without sufficient sleep. Oh, what am I supposed to think? Do I pull you out or do I let you sink? I wait until you're woozy, I lay low until you're lame. I take it in my mouth like a lion takes his game. I love you all the more for every fault. The how I got an in the how I cracked the vault. Cause it's a terrible scare, but that's why the dark is there. See, you don't have to see what you can't bear, the lion's share. Crescendo a carreira dos Wild Beasts, o último Smother ficou o tema abertura Lion's Share. E já se vai tornando habitual por aqui, apesar de ser só ainda a terceira edição do Vox Hertz, o regresso sempre no primeiro fim de semana de cada mês de Ondina Pires. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. caros ouvintes. Hoje vamos falar de super-heróis na Vox Hertz, Orelha Extra. Todos nós estamos habituados à imagem estereotipada do super-herói. Imagem esta veiculada pela banda desenhada e pelo cinema. O super-homem e a super-mulher, o incrível Hulk, Batman e todos os outros são a projeção humana do eterno desejo de justiça e de um mundo melhor. Eles são também a continuação dos grandes mitos da antiguidade, sobretudo da antiga Grécia. Ora, nós sabemos que os super-heróis não vestem roupas garridas e justinhas, capas ou colãs efeminados. Também não voam, nem levantam pesos de 16 toneladas. Mas que eles andam aí, andam. São pessoas aparentemente comuns no aspecto físico, algumas delas gordinhas ou magras, que têm as suas aflições para sobreviver e pagam impostos e tudo e tudo e tudo. Porém, o que é que elas diferem? Estes super-heróis lutam por causas importantes do bem comum. Elas estão presentes em serviços comunitários, em campanhas de consciencialização das mentes, na luta contra os grandes cartéis de droga, contra o trabalho escravo, contra os desastres ecológicos, etc. Alguns desses super-heróis dedicam-se ao jornalismo informativo, mostrando o que de bom e de mal se vai fazendo neste planeta. Outros super-heróis anónimos têm sido perseguidos, ostracizados, raptados ou mortos em países africanos, asiáticos e sul-americanos. Conforme cai um, levanta-se outro, e outro, e outro. Não é nada fácil ser super-herói na maior parte dos países do mundo. E também não há planetas Krypton onde se refugiarem quando as coisas correm mal. Hoje vou destacar o trabalho impressionante de um super-herói, felizmente bem vivo e a bolir. O jornalista britânico Hugh Fearnley. Este herói de carne e osso atreveu-se a mostrar com coragem e determinação a obscenidade cruel das cotas de pesca e os despejos a que os pescadores são obrigados a executar. Passo a explicar melhor. Uma das leis da União Europeia na política das pescas é a história das cotas. Os pescadores só podem trazer para a terra X toneladas de peixe. Se trouxerem tudo o que pescaram numa semana, são multados ou podem perder os seus barcos. Em janeiro de 2011, Hugh Fearnley apresentou um documentário no Canal 4 do Reino Unido, no qual ele esteve dentro das traineiras no Mar do Norte, junto à Escócia, e ainda foi a Hastings e outros portos britânicos em declínio, situação similar à de Portugal. Ele viu e mostrou ao mundo como é que milhares de peixes são devolvidos ao mar, já mortos, depois de pescados. Uma coisa arrepiante. Uma vergonha à escala planetária. Enormes bacalhaus, badejo, arinca, paloucos, pescadas e outras espécies atiradas borda fora das traineiras, por causa das leis atuais da pesca. Ele entrevistou pescadores, empresários e o público em geral. Toda a gente foi unânime em proclamar a indecência criminosa dos chamados despejos, em inglês discards. As vidas dos animais postas em causa. O peixe caríssimo que todos nós, consumidores, somos obrigados a comprar. Os milhares de seres humanos que vão morrendo de fome e as leis a permitirem este descalabro. Então, o nosso super-herói iniciou uma campanha incrível de consciencialização. Vou então descrever. Hugh é um popular ativista pela comida verdadeira, escritor e comentador britânico. É amplamente conhecido pelo seu compromisso intransigente para com os alimentos sazonais e de produção ética. E ganhou um número enorme de seguidores no Reino Unido graças à sua série de TV e aos seus livros, coleção River Cottage. Hugh's Fish Fight concentra-se na questão das devoluções ao mar. Devido às leis inconscientes da União Europeia, tal como afirmei antes, metade de todo o peixe capturado no Mar do Norte é lançado de volta, quando este já está morto e bem morto. Mas este facto acontece noutros mares. Os filmes de Hugh foram transmitidos como parte da época de Big Fish Fight, que apresentou programas de outros chefes populares no Reino Unido, incluindo Jamie Oliver e Gordon Ramsay, e visavam promover alimentos do mar sustentáveis e celebrar espécies menos conhecidas de peixes deliciosos. Hugh's Fish Fight lançou uma petição online, apelando ao fim das devoluções, que é apoiada por uma ampla coligação de organizações não-governamentais ambientais e também por um número crescente de pescadores, grupos industriais e responsáveis políticos. Os programas tocaram num ponto sensível do público britânico, que ficou indignado com tal desperdício e com as leis da União Europeia que forçam os pescadores a deitar fora o peixe. Dentro de dias, centenas e milhares de pessoas inscreveram-se na petição online, adicionando o seu nome a uma carta endereçada à Comissária para as Pescas, Maria Damanaki, e aos membros do Parlamento Europeu. Nos meses seguintes, a campanha avançou. Fish Fighters de todo o Reino Unido enviaram e-mails para os seus membros do Parlamento, incentivando-os a assinarem uma moção parlamentar apoiando a campanha. Mais de 245 políticos do Reino Unido inscreveram-se em maio e a moção foi debatida na Câmara dos Comuns do Reino Unido, tendo sido aprovada. As vendas de peixe sustentável também dispararam nos supermercados britânicos e, atualmente, mais de 675 mil pessoas aderiram à campanha online. Mas mais importante é que a campanha de Hugh já começou a gerar grandes agitações na Europa. Em março de 2011, a sobrecitada comissária Maria Damanaki organizou uma reunião extraordinária em Bruxelas e propôs uma integração faseada da proibição das devoluções do peixe. O Reino Unido, Dinamarca, França e a Alemanha assinaram rapidamente uma declaração de apoio a isto, comprometendo-se com uma ambiciosa reforma contida da política comum das pescas. São boas notícias, mas atenção, não é uma garantia de que as coisas vão mudar. Para isso é necessário explicar, movimentar e gerar o apoio das pessoas em toda a Europa continental e não só. Isto é uma causa mundial. Ora bem, um só homem tocou na consciência de milhares e milhares de cidadãos. É ou não é um super-herói? Eu já assinei a petição da campanha. Atreva-se a fazer a diferença e seja também um mini super-herói. Assine, veja o seu nome em Bruxelas ao lado de milhares e partilhe esta causa. www.fishfight.net. Adeus. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Mais um Vox Hertz com Ondina Pires e brevemente também disponível no nosso sítio da internet, o podcast destas emissões, que contém obviamente os Vox Hertz, em www.orelhaextra.com. Ainda a música, no caso agora o italiano Giorgio Tuma, nova edição da espanhola Elephant Records, In the Morning We'll Meet. Giorgio Tuma de In the Morning We'll Meet com A Ghost on Our Way e Imaginary Soundtrack for Yuri Norstein. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. O final da primeira hora das duas habituais de Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar e com um sampler, uma compilação da excelente editora de neopunk rock norte-americana, a Dirt Nap Records. Traz por aqui excelentes bandas como os High Tension Wires, Market Man, também White Wires ou Good Night Loving e as outras duas que por aqui soam, uma delas já escutava, Steve Hademick Band com o tema Forever Won't Wait, e uma outra que por aqui passou na Orelha Extra há uns anos atrás, com um excelente álbum estreia, no caso o tema que vamos ouvir, The Subliminal Man, é o tema título do último trabalho destes músicos, chamam-se The Strange. Para o fim ainda, possivelmente, um pouco de View Farca Touré. Ready, never forget you. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Of other connections. Some were hits, some were misses, most were misses. People that we had known, classes we had taken, activities that maybe just we had been in with together somehow. And I had to explain to her especially since it was clear she did not remember my name that she was quickly working herself into a situation where knowing would lead to undoing and necessarily unknowing. It was so unclear that to hear them recounted to me now sounded like I was listening to a story that I had written that I had forgotten about. Listened. I shouldn't have listened. Lou had a strange habit. Of talking to the left of you or to the right of you. I think his right eye was cast slightly off axis, and he never seemed to be looking at you. And he was looking at the piece of paper. pela segunda vez consecutiva e no início da segunda e última hora de Orelha Extra, o disco colaboração entre o músico e escritor, ou será escritor e músico, tanto faz, e o Gines Robinson com Philippe Petit, chama-se The Crying of Lot 69, e ouvimos os três temas que faltavam: Chapter 4, Change in Total, Chapter 5, What Arrows Is, e Chapter 6, The Right High Cast. Eugene S. Robinson e Philippe Petit, o início da segunda e última parte desta Orelha Extra. Be taken away, and knowing what uma das boas surpresas deste ano, o regresso de uma figura histórica, baixista dos saudosos Fugazi e a banda de Ian McKay, e a residir há já algum tempo em Itália, regressa agora em trio com a guitarrista Elisabella e o baterista Emmanuel Tomasi. Falamos de Joe Lally. O álbum chama-se Why Should I Get Used to It? Ele que bem recentemente teve numa pequena digressão pelo Brasil. Os temas escutados foram What Makes You e Nothing to Lose. A não perder, Joe Lally de regresso. What the hell is this place? informação, um residente em Brooklyn, Nova York. Olá, Big Vic. Em algum dos temas que contém este Actually, partes instrumentais a fazer-nos lembrar a música tradicional chinesa. Impressão nossa. Por aqui a estrear com este Hey Yo, Silver Morning. Olá, Big Vic. E gravado no clube Tip Tinas, em New Orleans, a sua terra natal, e contando com preciosos convidados como Big Freedia, ou Cyril Neville e Trombone Shorty, estes dois, algum do creme de la creme da maior cidade do estado da Louisiana, nos Estados Unidos da América. Falamos dos Galactic neste seu disco The Other Side of Midnight, Live in New Orleans, dois temas, Gossip e depois Balkan Wedding. Where you at, New Orleans? This ain't no ordinary rock band. It's New Orleans' finest. Y'all people, y'all. Make some real noise. Some real noise for Galactic! Mr. Cyril Neville. Say, y'all, we got Mr. Shamar Allen tonight. Shamar Allen on trumpet. We got Mr. Corey Henry up here. Corey Henry on the trombone, everybody. Say, y'all, we got microphones around. We're recording tonight. So, y'all, make a lot of noise tonight. We love them tonight.

juntos acorda para a força modular de tudo. E são através de serras até perder de vista. Demasiado tempo temos que passar, infelizmente, sempre à espera de um disco da Stealing Orchestra, desesperadamente, e foram 7 longos anos entre o anterior e este novo Deliverance. Os portugueses Stealing Orchestra por aqui ficaram com este fantástico Um Reino Maravilhoso. Ainda a Orelha Extra com Fernando Cabrita, 2 horas na Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br, isto à sexta-feira à noite no Brasil. Depois em Portugal, ao sábado, na RUC 109.7, RUC.pt, Rua 102.7, Rua.pt e Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net. O nosso podcast está atualizado em orelhaextra.com e estamos sempre à espera de comentários. Nem que seja para dizer mal, até faz bem, dizemos nós, através de orelhaextra@sapo.pt. Mais música instrumental agora, o regresso do trio sueco Tape. É para aí já o seu 10º álbum, Relevations. dramática música do trio instrumental sueco Tape, notável regresso neste longa duração Revelations, Dust and Light. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? You got your big time money and all the cash is on the line. Big fat cats, 220. Big fat stomachs, junk food time. Legends are made, the harder they fall. All these phonies see in hell. Well, who could knock out most with a jab? It was Sonny. Who could stand on his head without his hands? It was Sonny. Yeah, Sonny could lick all them cats. Yeah, Sonny could lick all them cats. Well, no one knew when he was born, and no one knew when he died, and no one saw the phantom punch and all the fat cats lied. But Sonny could lick all them cats. It was Sonny. Sonny could lick all them cats. Make them win. But Sonny could lick all them cats. Sonny was my friend. Sonny was my friend. Continua a recuperação que iniciámos a emissão passada para o disco que é o primeiro ao fim de 18 anos para esse grande músico que foi Chucky Wise, editado em fevereiro de 1999 e produzido e co-escrito também com participações de Tom Waits, chama-se Extremely Cool. E falando em Tom Waits, o homem está de regresso no próximo mês de outubro com um novo álbum, chama-se Bad As Me. E por aqui continuamos ainda com Chucky Wise, depois de termos escutado Sonic Could Lick All Them Cats, ainda fica Jimmy Wood, Chucky Wise, Extremely Cool. We'll be right back. Jimmy, Jimmy, Jimmy Woo. Breaking down the car sound, trying to find a groove. Impossible to rock any room, but you make more room. Man canceled all the phone, can't play but nothing good. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Woo. He got a cookie in his pocket, just like you think he should. Jimmy, Jimmy, Jimmy Wood. Standing here so ready, trying to grab myself a ride. People town tomorrow, gotta deal with all these jive. No one here will tell me, but I guess it's understood. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Wood. He got a cookie in his pocket, he like you think he should. Jimmy, Jimmy, Jimmy Wood. É a recuperação do momento aqui na Orelha Extra, álbum de 99 para Chucky Wise, Extremely Cool. Dois temas que rodaram hoje, Sonic Old League Hall, do MCAT, e este Jimmy Wood. Também um regresso, mais um, saudado por aqui, um projeto muito cá de casa, e é literalmente mesmo cá de casa, os discos sempre que soaram, tanto em casa como nas emissões radiofónicas que fomos fazendo ao longo destes anos. Falamos do nortenho da cidade do Porto, Francisco Silva, e o seu projeto Old Jerusalem, o regresso com o álbum auto-intitulado. Health we believe accounts for our sins. Never were the signs of all. must would we repent our siding with sloth and seeing the tragic flame to our moth? Would pious light shine blissfully on us then, and our lives be turned ours may the cause of the man? Never with the signs of hard times dims new life. Never with the signs of hard times dims new life. Never with the signs of hard times dims new life. Never with the signs of hard times dims new life. Palavras por aqui é o regresso de Francisco Silva e o seu fantástico projeto Old Jerusalem, é o novo disco homónimo, gravado no Amp Studio de Paul Miranda, no norte do país. Por aqui ficamos com um tema de certeza absoluta que muitos mais se seguirão em próximas orelhas extras. Foi Tyndale and Augustines, ou melhor, Augustines, Old Jerusalem, nos minutos que nos restam até o final de mais duas horas de Orelha Extra, emissão 134. Tempo ainda para escutarmos Mo Colors de EP1, Drum Talking. Greetings. Alafia. Peace and love to you. Thank you very much for the opportunity to share with you the very wonderful, exciting, memorable childhood experiences. Nossa obrigação por hoje, final de mais duas horas de Orelha Extra com Mo Colors de EP1 Drum Talking, intro e este Bikey Rack, e mesmo até o fim os Oli Strays com o tema Waves da compilação Not Fun, ou melhor, Fun. Até para a semana, tchau.